Informação Cruzeiro Lima, guarda cópia 3205. Posso responder essa para 2000 pés, adiciona 0 no 3, autorizado na ILS, porta estabilizado. 2013 está autorizado, ILS vai passar estabilizado. Táxi até ponto de espera autorizado, via pátio, Indy Alfa, ponto de espera torre, 918, decimal 95, adiciona 0 no 3, prosseguir até guarda da 2 ação. Eu não meia só ao corresponder com a lado 37. Câmera controle 199, decimal 8, bom voo. Ah, 3-3-3-2, eu não meia, chama lá 19-8, obrigado, bom trabalho. Táxi autorizado direito via Índia, no ponto de espera, torre na 9, decimal 95, adiciona 0 na 3, bom voo. S370, sei da mão, pode voar direto pro Frote, da presente. Autorizado inicialmente o código 3216. Está presente o código 3216. Sinal, sobre torre, 1-1-8-9. A capela está com a torre, 1-1-8-9-5, 8-9-6-3-2-0, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Oceané-6-3-2-0, ILS da 1-0. O Xané 6320, continua a aproximação, agora que está livre para informação, é após 320, iniciando a decolagem na pista 1-0. O tráfego já avistado, altímetro 1-0 no 3. 1-0 no 3, aguardando a pista livre, ciente da aeronave, Xané 6320. Xané 2262, mantém o ponto de espera. Gente, número 2 para copo, 3283, aguarda que a gente vai. Xana 6320, cheque trem livre, pouso, pista 1-0, vento 1-5-0, grau 07, 9. Autorizado, pouso, pista 1-0, baixada e travada, 6320. novamente, mantenho a posição e informo um tráfego Airbus 320 retaguarda desse, já uma milha do extremo. 3193, boa tarde, contato radar, ativa para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, vou no Leda, 3193. Pesado, 6315, que LS vai pisar 10. Luciana, 6315, complete final, Sami Torre, 1895. Vai chamar Torre 187, confirmando? 1895. 1895. Toma, Luciana, 6320. É 315, Torre? Prossiga, Torre. 6315, baixado, travado. Sim, amor. Tente, 6315, vento agora 130 graus, 09 nós, altímetro 10013. Praça do Java, estado livre, pouso, pista 10. Polarizado, pouso na pista 10, 6315. Parelho 2262, visual, com 2320 na final. Após a passagem do traço da Lima, tem que ser 10. É 315, solo de 44, desde a direita, chame solo 121 decimal 9. Mais Juliette, seu chané, 6320. Juliette, porta 1, 6320. Juliette, porta 1. 6320. Paulo Chané 63. Mano 5, Libra. 5 Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, por 3, 63. Então 3805, quanto cota? 3805, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340. Decola opção na 0, curva direita após. Cumpre o perfil da EL. Transição Motiva. Motiva intercepta peso 1 a 0 e prossegue conforme a rota do plano de voo. Acionando o transponder 5467. Controle 199, decimal 8. Autorizado Guarulhos 340, fazendo o voo 10. Saída da EL Motiva. 467 transpondo, controle 19-8, 3, 805. Vai, tem uma pronta, deixa eu ver se não é mais para transpondo. Da 98, obrigado, bom dia. Controle Salvador, passaria do 2262. Passaria do 2262, boa tarde, passado radastro, passado nível 180, sai da água. 180, sai da água, 2262. Alô, Salvador, muito boa tarde, ao trip 5447, sente na formação Lima para Barreiras, pronto para volta. É número 4, tipo 5447, Lima, confere. É. É 3283, ponto, pronto, pronto. Mano, 3283, tá pronto, cópia? Pronto, cópia, prossiga. 30 Brasília, nível de voo 360, prossegue na Pesul 17, decola pistão na 0, curva direita após a decolagem, cumpre perfil árvore após posição elétrica. Aceno transponder 5473, controle 119, decimal 8. 360, autorizado para Brasília, decolando na 0, curva direita na árvore elétrica, cola 5473, Atenção, pronto, fui pegar o estacionamento portão 8. Tipo 54, pronto, cópia. Utilizado mensagem, de voo 200, decola pistão na 0, curva esquerda após, cumpre perfil Momo, após VATAP. Pode precisar conforme a rota do plano. Acionando transponder 5502, controle 119, decimal 8. Demônio no WhatsApp, ok? Pronto, vou chegar com essa mensagem. Tá 3193, estamos no centro Recife, 1251 e alterne 13395. 3193. Não filme parte pizza que decola. Ok, sim. Está autorizado Terra November Bravo Uniforme, nível de voo 1 centena, decola 17, rua direita, no perfil da árvore após prossegue conforme a rota do plano. Acendo transponder 5475, controle 199, decimal 8. Já passou a informação do PB? Presidente, você sabe, me escuta? Confirma por gentileza do PB? Mensagem de decolagem com a torre, 19, 19. Boa tarde, eu vou esperar tudo na mesa para o nível 050. Três, acordando sobre o pessoal da porta de sotaque. P5447, não escuta a cópia. Não escuta pronto para a cópia. 35447. 30 barreiras, nível de voo 200. Decola pistão na zero, curva esquerda após. Cumpre o perfil MOMO, transição VATAP e após prossegue conforme a rota do plano apresentado. Aciona o transponder 5437, controle 1919, decima 8. Autorizado barreiras no nível 200, perfil da MOMO, transição VATAP, curva à esquerda após a decolagem a partir da cabeceira na zero. 5437, transponder, controle de saída em 1919, decima 8, 0, 35447. Correto, informa pronto, custo saneamento, faixa 3. Será pronto para posicionamento a partir de Salvador 35447, pronto para puxa funcionamento. Coordena Creep de Sol, após a entrada de táxi, 5447. Autorizado até o ponto de espera da pista na zero via pátio, engenho alfa, ponto de espera torre 1 no interdicional 95, ajuste na zero no 2 agora, a prosseguir a retaguarda da 2 da companhia. Para o táxi, 32.05.180 a bordo, 355 de economia, alternamos a Leão. Direita via Índia, ponto de espera torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 1012, bom voo. 1012, direita Índia, ponto de espera 102 no 95, 6205. No 64, redução para 2509. Do 4196, desça para 3.000 pés, exercício no 0 no 2, redução para 2.10 mais. Do 4196. Autorizado via pátio de alfa, ponto de espera torre na noite decimal 95, hoje estado 1012. Ajuste, volte 1012. No ponto de espera chama torre 11895. Gripe 547. Voo na 397, na escuta cópia. Cidade de São Paulo, Congonhas, nível de voo 360. Decola pistão na zero, curva direita, fazer decolagem, curva perfil da EL, lida após voa, posição motiva, onde intercepta pelo azul 1 na zero, prossegue conforme a rota do plano. Acena transponder 5505, controle 1-19 decimal 8. 3805, ponto espera da zero, pronto. 3805, autorizado a NL, colar pistão na zero, vento 160 graus, 089. Autorizado, linha decolar, pista na 0, para 3205. Da Motiva. Deixa eu deixar para 2, 1, 0, TP 5626, controle. 5626. Redução para 210 nós, TP 5626. 210 reduzindo agora, o TP. Passarelo 2262, Semicentro Recife, 1260 e Alterne 1288. Na ILS, reporte estabilizado. Desce, na ILS, reporte estabilizado, azul 4196. Na 3283, anima até que a zero. Na 05 decolado, 02, chame controle 199, sinal 8, Volvo. 119, 8, 38, 05, obrigado, bom dia. Tá de 7, mantém porta de perna. 2, Salvador, 38, 05, decolado da EL. 3805, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Leda. Boa tarde, direto Leda, subindo 340, tá 3805. Estabilizando a missão, gol 2018. Gol 2018, complete sinal de cima e torre, 1185. Aproximado 1895. Afirmo. Boa tarde. 1885, redução para 2109. 209, boa noite, 85. Ativou 208. 208, continua a aproximação, eu acho que está livre. 283, outras vezes, colapso, 90, vento 1, 140, grau 08, 9. 5626, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, suporte estabilizado. 2000 pés, não autorizado, sinal ILS, reportaremos estabilizado, de 5626. O Nuno 64 desce para 3000 pés, hoje chama 0 no 2, redução para 2, 1 a 0 mais. 3012, 2 1 a 0 2, gol 164. Salvador. Sex autorizado, reflete em diabo, ponto de espera, torre 18, desce 995, hoje chama 0 no 2, 1 louco. 245, obrigado. Sabe? Teve pouso, não, 0, gol 208. Solo, após o ATR da Trip liberar a retaguarda, está autorizado para o chuveiro de funcionamento e reporte início de ataque. Chame controle, 1-1-1-3-1-8, morro. 19-8, obrigado, boa tarde. TP 5626, foi Dona da presente, reporte estabilizado. Dona, TP 5626, leva o ar, reportará, TP. Salvador, boa tarde, outra 3283, na Arboreda. Na 3283, boa tarde, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Elefa. Direto Elefa, sessão 360, 3283. Azul 4196. Azul 4196, complete sinal, semi torre 1895. 1895, apoio azul 4196. Oi, Salvador, Boa tarde, Azul 4196, estabilizado. Azul 4196, gosto de aproximação ainda não avistado, número de correção já avistado. Número 2 para pouso, é participação externa, baixado travado. Pode ser, não vai ser travado, Azul 4196. No 885, desça para 3.000 pés, ajuste uma 092, redução para 1.909. 3.092, reduzindo gol no 85. Quatro sete negativo, informa o Embraer 190 já passando externo. Travado do 4196. 4196, ciente, agora está livre. Guarda. Gol 2018, solo 07, livre direito, chame solo 121, decimal 9. Deixa 219, gol 208. Alfa, vai manter a posição aqui da Juliette. Alfa, vai manter a Juliette, gol 208. Gol no 885, veteração para sequenciamento, curva à direita na proa 230, limite localizador. Direita 230, limitado lock, gol no 885. Cinco, quatro, quatro, sete, visual com o Embraer 190 na curta, final. Após a passagem do tráfego, o Anima tem que abrir 090. Tem condições de decolar de imediato assim que a pista estiver livre? Cinco, quatro, quatro, sete. Utilizamos de 355626. 355626, complete sinal, chame torre 1895. 1895, bom trabalho, ótima semana, Tripe. Igualmente. 3205, chame centro do Recife, 1251 e alterne 13395. Meia coisa de aproximação, aguarde autorização de pouso. QNH 1092, tráfego já avistado. Prosseguindo e aguardando de 35626. Azul. Uno e alterne 13395. 1251, 13395, 3205. Meia, solo 10, livre direito, chame solo 1219, agilizando por gentileza. Livrando o espaço. Espera via pátio, fim de alfa. Ponto de espera torre na noite, pressão 95, ajuste na 092. Autorizado de colapso, no 0 vento, 150 graus, 079. Para 2.000 pés, reporte estabilizado. Esquerda no 40, desce 2.000 pés, estabilizado para o atendimento, voo no 885. Foi, mantém a posição antes das 10. Alfa 210, você está pronto. Cinco meia, dois meia, livre pouso, destino 0, vento 160 graus, 079. Livre pouso, triple 56, 26. Zero, gol no 164. Gol no 164, complexo final, chame torre, 1895. Gostar que tem boa. Salvador, boa tarde, voo 9964, TDS 190. Voo 9964, tráfego avistado, número 2 para pouso. Vento 160 graus 08, nós altímetro 1094. Reporte quando baixar a trava. Checa 14, abaixou, travou, vivo, aguardando a autorização, voo 1164. Decolado, 1-1-9-8, 1-1-9-8, grato, bota de bom trabalho. Controle Salvador, muito boa tarde, trip 5447, perfil do, da subida Momo. Trip 5447, boa tarde, contato radar, bota de nível 200, saída Momo sem restrição. Subindo para o 200 sem restrições, no perfil da Momo, na sua escuta, trip 5447. TAM 3283, SAM Centro do Recife, 1260 e Alternium 288. Copiado, obrigado, boa tarde, 3283. TRIP 5626, solo 1-2, TRIP direita, chame solo 1-2, 1-2, 1-9. TRIP 1-2, solo 1-2, 1-9, bom trabalho, TRIP. Altímetro 1-0, 1-2. Minuto, se escuta autorização, voo 985. Semana 3, 1-5, como é que confere, está pronto para a Copa? Pronto. Autoridade Guarulhos, nível de voo 360. Decola pistão na 0, curva direita após, cumpre o perfil da EL, transição motiva, intercepta peso 1-0, prossegue conforme rota. Aciona o transponder 5520, controle 1-1-9-8. 1-0 conforme Guarulhos, peso 10, decola da 10, curva direita da EL, motiva, controle de série 19-520, vai ser 63, 1-5, 1-3. A gente está confirmando a saída da EL, Leda, após voo à posição ótima. Então, Leda, ótima. Sena 6326, desça para 2000 pés, ajustando 012, autorizado na ILS, porte estabilizado. 2000 autorizado ILS, 1012, 6326. Livre pouso, piscina 0, vento 1, 50 graus, 08 nós, confirme baixar travado. Autorizou, baixar travou, gol 985. Qual foi a importância do 10, gol 11 da 4? 486, nem manteiga de 0 a 0. Alfa, para a ligação Juliette. Juliette, portão 1 a 0, fica atento ao follow no 92. Olha, é, Juliette, para o portão 10, é, fica atento ao follow no 3 de Colgate. 8. 8, gente. Sala 17, livre direito, chame sol 12, 12, sol 9. 2 e 9, boa noite. Preço 630 decolado, sono 0, vento 160, grau 08, 9. Volta a filiar. Pronto. Não tinha nenhuma técnica de 0 a 0. Cinco, quatro, oito, meia, decolado, 119, chame controle, 119, decimal, 8, bom voo. 119, 8, Brian. Controle, Salvador, boa tarde, trip 5486, decolado na sua escuta. Trip 5486, boa tarde, contato radar, suba para o nível 200, saída, Momo sem restrição. Momo sem restrição, solicita 160. Fipuca, Jama após Aracaju, acendo transponder 5532, controle 119, décima 8. Manda 5 de LED, botão 4. Confirma o portão 4, senhora? Afirmo. Portão 4, 85. Preciso 486, tudo mantém o nível no 60. 60, obrigado. 140, grau 099. Na 6326, completo sinal de seu torre, um número 89. 995, obrigado, Janita. Bom domingo. Lá. Dia, boa tarde, eu sou na 6326. Puxa na 6326, tráfego avistado, cheque trem livre e pouso, puxa na 0, vento 130, grau 089. Passaremos trem 6326, pouso autorizado. Clono 397, decolador de 21, chame controle, 119, decimal 8, bom voo. 98, Lona 397, boa tarde. controle Salvador, boa tarde, Gol na 397, Dael, passando 1800. Gola 397, boa tarde, contato radar, Silva Aparecida 360, 360, Leda. 360, Gol na 397. Agora sim, embaixada travada, 6326. 6326, ciente, confirmando o livre pouso, vento agora 140 graus, 099. Ciente, obrigado, livre pouso no 063. Controle 548, meio da trip. Prossiga. Sua batata, direto. Autorizado. Solo 25, livre direito, chame Solo 1219. Livre direito, chamando 219-63-26. Boa tarde, 63-26, tá? Boa tarde, chame 63-26, tá? Via Alfa, Juliette, portão 7. Controle trip 5447, poderia autorizar por de barreiras da presente? Aguarde trip 5447. Sente, não sou escuro. Autorizado direto barreiras. Gente, dá presente pro de barreiras. 35447 agradece. Gol no 397, chama o centro 35, 1251 e ao término no 3395. Alternada 3395, pode confirmar primário? 1251. Ok, 251 no 3395, Gol no 397, boa tarde. Boa tarde. Confirma? Oceanel 63, no 5, portal 3, excelente. Autorizada, reporte por taxa. Autorizada, reporte na taxa, Oceanel 63. TP 5447, chama o centro Recife, 1260 e ao término 1288. Centro Recife em 126.0, caso negativo 1288. Graças, muito boa tarde, bom trabalho. Obrigado, boa noite. TV 5486, chama o centro do Recife, 1260 e ao término 1288. 260, 1288, obrigado. Taxa Xanero 6315, com 172 a bordo, autonomia 4 horas e 45 ao certo ao galhão. Direita via Índia, ponto de espera Torre, ano 8, direção 95, ajuste na 092. Confirma por gentileza o alternado? É o Galeão, direita Índia, ponto de espera no 0, Torre 295. Fernando Gol 2-0. 2-0, Gol. Seria a saída prevista para a Gael? Gael Coral. Salvador, boa tarde, Xena 6315, tá pronto? Xena 6315, autorizado ANE, decolar pistão 021, 40 graus 079. Ainda coluna 0, Xena 6315. 142. Autorizado, vai responsável pelo que faz, 142.